Alves. Será que eu tô sonhando? Eu não tô acreditando no que acabou de acontecer. O teu beijo não existe, a minha boca não resiste. Quer te beijar mais uma vez. Mil lugares da cidade, tantas pessoas se encontrando, o mundo girando, aí vem você. E a vida tem sentido outra vez. Às vezes leva um tempo pra saber, pra gente dizer: te amo, te amo. Foi só um beijo pra eu entender. Tô pronto pra dizer: te amo, te amo. Às vezes leva um tempo pra saber, pra gente dizer: te amo, te amo. Foi só um beijo pra eu entender. Tô pronto pra dizer: te amo, te amo. Tantas pessoas se encontrando, o mundo girando, aí vem você. E a vida tem sentido outra vez.